Anormal. Eu falei anormal. Arnaldo. A granola do Arnaldo. Com creme. Vou agora falar de vacas. As vacas fizeram sucesso durante muitos meses, mas voltaram à boxe. As vacas da Calparei de Lisboa estão neste momento amontoadas no armazém e vão ser leiloadas. Todos aqueles que tenham um quintal grande e em vez de vasos quiserem ter uma vaca, chegam-se à frente com pelo menos 1.500 euros e põem-na a pastar no vosso quintal. Eu vou aqui antecipar o leilão das vacas e dar uma ideia do que se vai passar. As vacas da Calparede, a todo momento vai ser leiloada a primeira vaca. Senhoras e senhores, vamos então leiloar a primeira vaca. Vaca calçada portuguesa. Calçada portuguesa, 1.500 euros. 1.500 euros, quem dá mais? Vaca calçada portuguesa, 1.500 euros, eu dou 1.500 euros. Meu senhor, o preço das vacas não está em euros, está em mus. Quantos mus é que oferece? 1.500 mus. Meu senhor, tem que deixar uma reserva de pelo menos 10% de mus. Mu. Está reservada. Vamos à próxima vaca. É uma vaca com a rede do metro e com fotos das obras do terror do Paço, que só vão estar prontas em 2032. Olha a vaca do futuro. 800 mus. Mu. Não. Esta está em euros, senhor. Faça uma oferta em euros, por favor. 800 euros. 901 euros e meio. 900 euros. Eu dou 900 euros. 901 euros e meio. 1000. 2000 euros. 1000 e 1 euros. Calem-me essa vaca, pá. As vacas são mudas, senhoras. Vacas são mudas. Essa vaca é outra. 1001 e meio. 1001 e meio. 2000 e meio. 2000 euros. 2000 euros. Dou 2000 euros. 2001 e meio. Vaca. 2001 e meio. 3. Está vindo a vaca. Vamos agora vender a vaca da administração pública. Vaca da administração pública. Uma vaca cheia de buracos e muitas rotundas. A vaca rotunda. Quem dá mais? 1000 euros. Esta vaca não é em euros, é em mus. 1000 mus. Mu. Está reservada. Quem dá mais? 1001 mus e meio. Mu. Está reservada! Grande vaca! É, sim, senhora, uma grande vacalhona! Quem dá mais mu? Mu.